603, ingressa Juliette, portão 07. Não tem a transmissão. É a Daé e Leida, vai voar Daé, depois vai voar Leida e depois Leida voa Yields. Pode acertar hoje da aerovia e seguir conforme o plano. Se após Leida, Yields. Salvador, eu vou 19940 para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão, 180 a bordo. Está aprovado, prosseguindo via parte principal, Índia e Alfa, seguindo o tráfego da Azul, que já vai iniciar o táxi, no ponto de espera, torre 118, decimal meio, ajuste no 02, 19940. Índia Alfa vai seguir a nave da Azul no ponto de espera, torre 2000, ou 9940. O no 567, você pode tráfego da companhia liberar a retaguarda, está livre no 08, chama o táxi. Sim, eu posso tráfego da companhia liberar a retaguarda, o táxi está livre no 08. Mas que é que inicialmente o táxi vai prosseguir via Kilo e reporte da Juliette, Índia Mike Eco. Copy OB? Meia ciente. Vai ajuste no momento 10, 12. Azul 9142 para o táxi, já chegando Salvador, 6 horas de bordo, 8:01 a bordo. Índia e Alfa, teu ponto de espera 10, no ponto de espera torre 118, decimal meio ajustado 10, 12, o azul 9142, bom voo. E aí, Alfa, ponto espera da 10. Que a intenção da quadra da cabeceira, o tráfego? Ok, estou com a aeronave na saída do pátio 3, ok? Você vai prosseguir via Kilo devido à aeronave. Kilo, Alfa é a importância da Juliette. Após a Juliette, vai ingressar com o número 3 até o ponto de espera, via Indy e Alfa. Lá, 186 torre, ajuste no 02. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, 110 graus com 8 nós, 9142. Salvador, boa noite, ou 1940, Lima. 1940, Lima, tem cabeceira no 0, gol no 940. Alinhar e manter 940. Para o táxi do 0 BLB, alternativa 03, depois da bola. Depois Campinas, qual o PLB? 150. Sente. Táxi aprovado inicialmente via parte principal, Índia Alfa, seguindo o tráfego de pequeno porte, até o ponto de espera no 0, lá por 186, o ajuste é no 0, no 2, ou no 567. Parte de alfa, de alfa, aqui na nave de transporte, quando toca 26, no 02. Que é que ingressa Juliette, contorna a parte principal, Indy Alfa e até o ponto de espera de lá, dá um no 0. Torre 186, quando lá, ajusta no 0, no 2. Submantém o nível 160, da presente voo Ileda após Vera Ilhéus. Subindo então a 160 da presente Leda, Leda e Ilhéus, azul 9142. Nove quatro zero, livre decolagem 120 com meia dúzia nove. Gente, decolagem 0 com 1949. Mike Eco ali, mantém no zero, Indy Mike Eco. Whisky Juliette Quebec, está autorizado para seguir agora até o portão 4. Estou seguindo. Voo no 940, decolou 52, chame controle em 11935, boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, voo 1940. Voo 1940, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, saída ABO. Saída ABO, nível 360, voo 1940. Com 67, após a corrida do tráfego à frente, ali mantenho, no 567. Índia Mike Eco, livre decolagem, dá 1-0, 120 com 8-9. Mike Eco, decolado 54, controle 11935, boa noite. 11935, G Mike Eco, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Papapapá em Jamaica Eco. Papapapá em Jamaica Eco, boa noite, contato radar, se mantenha nível 340, vou em Leda após Leda Eudes. Subi e manter 340, vou a Leda após Leda Eudes em Jamaica Eco. Azul 9142, submantenha nível 960, chame Sandro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Primeira 1960, vai chamar para Recife 125 decimal 1 e acordado 133 decimal 25. Azul 9142, boa noite. Boa. No 567, livre decolagem, sendo 10 graus, 8 nós, no 567. Ok, tá. O saneamento está aprovado na posição, chame quando pronto para iniciar o push. Boa noite. No 567 decolou 57. Chame o controle na frequência 11935, boa noite. 11935, boa, agora 57. Controle, boa noite, eu vou no 567, passando 2000 para 3000. Luna 567, boa noite, contato radar na decolagem. Submantenho nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, o 1567. Batalha 2224, boa noite, a senha de identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste na 092. 050 na Mari, na 092. Cosmo 8, boa noite, essa é a identificação da presente Voiduna para sequenciamento, desse mantém o nível 050, o ajuste no 092. Passando nível 170, gol 1640. Gol 1940, submantém o nível 360, Samu Centro Recife no 260. Recife 260, gol 940, obrigado, dona. Boa. No 8, confirme a velocidade que mantém. Ásia, mantenha. Trip 5298, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste na 012. India Mike Echo, submantenha nível 340. Chame Centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. India Mike Echo. Boa. 2198, confirme efetuando desvio. Negativo. Desce para 2000 pés, o ajuste na 0 na 2, reporta estabilizado no ILS X Rei da pista na 0. Ok, descendo para 2000, reportará estabilizado. Gol na 567, submantém o nível 360, chame centro Recife no 260. 260, gol no 567. Lá no ponto zero, estabilizando o ILS e mantendo 250. 5298, aguarde transferência das comunicações. Xener 6212, boa noite. Acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 092. Guardião 07. Gente, Guardião 07, reporte para o seu. Gente, 224, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste na 0 no 2. 5298, complete aproximação, torre na noite decimal meio. 186, boa noite. Boa. Oi, Salvador, do 3528 na aproximação final. 5298, continue a aproximação, reporta no marcador externo, baixar o travado. 5298. Boa noite. Sete, torre na noite, decimal meia. 18, 6. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Agora, através de sua torre de alcação, se intenciona pouso no pátio 3. Guardião 07. Prossegue sem interferência com a final da 1017. Guardião 07 prossegue via linha do litoral, reporta no travessão da torre. Tem aqui, reportará via litoral, travessão da torre, Guardião 07. P5218, autorizado pouso pista 10, o vento 120 graus 8 mais. Autorizado pouso, está na aproximação final, que tem baixado e checado. P5218. Tá 3197, decolada 09, controle 19-2135. 1935, da 3197. Controle, boa noite, da 3197, cruza 2200, saída da EL. TAM 3197, boa noite, contato radar, se mantém o nível 380, da presente voo Leda, após Leda Brito. Presente Leda, após Leda Bridge, está 3197. Guardião 07, o vento 120 graus, 8 nós. Guardião, está autorizado cruzar o eixo da 17? Autorizado cruzamento do eixo da 17, reporta no solo controlado, Guardião 07. Só parar no solo controlado do pátio 3, o Guardião 07. Sereno 2224, passando Duna, complete aproximação, torre na noite, decimal meia, bom ponto. Salvador, muito boa noite, Sereno 2224. Passareiro 2224, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguarda. Guardião 07, confirmando, prossiga para pouso no pátio 3, evitando sobrevoo aeronaves, pátio, atento à iluminação do pátio 3. Ok, evitando sobrevoo das aeronaves e atento à iluminação do pátio 3 do Guardião 07.